Mirador, sou 38 no meio. No meio, linha de inspeção, que se mantenha 2 mil pés. Entre a Salvador 1015, chegada do Med 1. 2000, bom Med 1, pode voar a Duna, senhor? Pode. A gente informa que perdeu contato com o centro do Recife, sou 38 no meio. Sente. Duna. Por onde Duna, 38 no meio. 6 livre LF, chama estabilizado. Autorizado LF, chama estabilizado, tá 3896. Estabilizado, 3896. Eu também, acompanho a aproximação de Chima Torre 18, décimo 9. Delegado, boa noite. Corri, Salvador, boa noite. Tá. 3896, final da 10. 3896, bom dia, reporte visual com campo, 140 graus, 29. Sim, passará. Salvador, boa noite. Argentina, 1911. No meia, uso autorizado, pistão 0, vento 130 graus, 18 nós, pista molhada, chuva de leve a moderada. Excelente, copiado. Só para informação, o papi está no brilho máximo, senhor? O papi não está no comando da torre, está com o comando da Infraero, mas provavelmente acho que esteja no brilho máximo, senhor. Poxa, obrigado, senhor. Tá visual agora, tá livre pouso, tá 3896.